pedra que insiste em me cercar. Vou construir uma cabana e com você viver à beira do mar. Não precisamos de nenhum luxo, garota. Tudo que preciso está lá. Tem areia e as ondas, e a noite teremos somente a paz de Jah. E quando estiveres pronta, não precisa me chamar, pois já te espero na varanda com meu violão a tocar. Ficaremos olhando as estrelas e a série de ondas a entrar. Dormiremos como conchas, floresta de pedra. Nunca mais vou voltar. De pedra, nunca mais quero voltar.